Lá se vão meus anéis, vão com toda a razão. Eu fiquei sem saída, nem tive argumentos pra tal situação. Magoei, mas não foi por querer. Sinto muito se eu lhe fiz sofrer. Fui um fraco, admito, que a tentação eu não pude conter. Nosso amor já não ia tão bem, e por isso me deixei levar. Quem me viu com a terceira pessoa não tinha o direito de lhe telefonar, já que armaram pra cima de mim. Tudo bem, mas a vida é assim. Fazem tanta maldade, deixando a gente mais perto do fim. Desfez o amor que existia em nós. Se deixei você tão feroz, vacilei em você chorar. Hoje sou eu, já não sou juiz. Sem moral e tão infeliz, tenho mais que pagar. Nosso amor já não ia tão bem, e por isso me deixei levar. Quem me viu com a terceira pessoa não tinha o direito de lhe telefonar, já que armaram pra cima de mim. Tudo bem, mas a vida é assim. Fazem tanta maldade, deixando a gente mais perto do fim.